Aqui Edson Tessuto respondendo ao áudio gravado pelo doutor Marcelo Frazão sobre projeto de reforma da Previdência. Prezado doutor, atento às mensagens que rolam nas redes sociais, me compartilharam seu áudio que passo a comentar. Logo após a sua apresentação curricular, constatei que o senhor passou raspando nos anseios do povo, sugerindo que, para mudar radicalmente, se faz necessário uma intervenção militar para mudanças imediatas e prisão de todos. Pois é isso que a nação necessita. E não ficar falando, não ficar aqui falando em obediência à Constituição. Qual Constituição? Essa que foi homologada por comunistas com o dedo da maçonaria, essa que foi enxovalhada, vilipendiada ou adulterada por essa esquerda maldita? Ora, bolas! Vocês desses partidos socialistas são um bando de hipócritas. Fingem que brigam com seus falsos opositores, pensando que vão continuar enganando a maioria do povo. E essa trupe ao qual o doutor pertence, agora também com perfis fakes, deu para atacar como petista ou petralhas os cidadãos de bem, conservadores, apartidários e patriotas, que estão de olho nas mudanças prometidas por esse que vocês denominam de mito. Pois bem, não sei qual a sua especialidade no campo que atua. Se declara conferencista ou pretende ser de multinacionais do globalismo Danone, de George Soros, implantado pelos Rockefeller, Bilderberg e outros da maçonaria satânica. Mas constatei que o doutor é um leigo em ciências econômicas ou contábeis, especificamente na área tributária, ou se faz de ignorante, pensando que do outro lado da linha só tem idiotas ou trabalhadores humildes, lesados diariamente por esse sistema carregado de corruptos. Desculpe-me se minha indignação daqui para frente eu proferir frases com linguagens chulas, mas é o que vocês estão acostumados a proferir e a entender. O seu mito e suas promessas já pisou na bola, ou mesmo no pinico, ao quebrar a palavra quanto à questão das armas, assinando um decreto esdrúxulo, burocratizando a sua liberação, que é o mais do mesmo, obrigando o cidadão de bem a pedir licença à Polícia Federal. Acreditamos que virou fantoche de Onyx Lorenzoni e o juiz Sérgio Moro, ambos desarmamentistas e atuantes pela maçonaria. Entrando no assunto do seu áudio, quanto ao projeto da reforma da Previdência, que o doutor faz questão para que seja aprovada, eu te digo que essa não é uma prioridade. Absolutamente não é uma prioridade. Antes se faz necessária e com urgência uma reforma tributária. Deu para entender ou precisamos desenhar? Se o doutor não entendeu, eu vou explicar antes de desenhar. Todo minério e tudo que se produz dentro desta nação pertence ao povo brasileiro, seja pobre e humilde, classe média ou rica, pertence ao povo e não as raposas devoradoras do alheio. Portanto, atualmente nas exportações, tudo é embarcado com isenção de impostos, que acabam ficando a cargo do brasileiro, recaindo inclusive nas importações. As montadoras exportam com isenção de tributos e se beneficiam, inclusive dos que são cobrados aos brasileiros, que chegam a pagar o triplo do valor em um veículo comprado no mercado interno, carregado de impostos e taxas. Por que as montadoras se beneficiam? Eu explico. Elas se creditam dos impostos cobrados nos insumos ou matérias-primas que adquirem. E, ao exportarem com isenção de tributos, elas ficam credoras dos impostos que pagaram nas compras e, mesmo vendendo seus produtos restantes no mercado interno, permanecem credoras, chegando a vender esses créditos aos próprios fornecedores que abatem nos seus saldos devedores no ato de recolherem aos cofres federais e estaduais. Dos minérios, nem precisamos falar ou repetir. Tudo segue a preço de banana, com isenção de impostos. E o povo, como fica? Fica a ver navios, pois não cobra o percentuais devido ao povo para se constituir um fundo previdenciário aos trabalhadores dos setores produtivos. Uma pergunta que o doutor também não vai saber responder. Aonde está a cláusula dessa reforma previdenciária que desonera o empresário? Pois, além dos descontos efetuados em cima do trabalhador, o empresário tem que arcar de 30% a 35% sobre o montante de salário de seus funcionários. Resumindo, doutor, esse negócio de diminuir meio ponto percentual de um trabalhador com salário mínimo é pura demagogia. Vocês alegam que a Previdência está deficitária e abate 0,5% do trabalhador? Quanta contradição. Deus, pátria e família, aço. Somos os insurgentes e vamos derrubar o sistema se não cumprirem o que prometeram nessa campanha eleitoreira e mentirosa. Senhor, afastai-nos da maçonaria e seus generais melancias, que compõe o Ministério de Bolsonaro, abaixo o Supremo Tribunal Federal, inclusive com a ministra Carmen Lúcia, que ao assumir a presidência do Supremo, fez juramento à nova ordem mundial, ao invés de fazer juramento à nação brasileira. Aqui chegamos, barbaridade. Até mais, que tem ainda muito a dizer futuramente. Edson Tessuto.